Hello? O Kenya! Olha aqui, a senhora quer fazer... Será que tem boi na linha telefônica, Reza Parque? Oh, telefonista, a dona senhorita. Dá diabo que a carregue, senhor. Sei lá o que é que este tapo está a dizer. Olha, ó, Vlazinha, diga aqui para o papai. Se o Baltazar está no Vasco, infelizmente não está no Corinthians. Oh, minha papoila, eu quero é falar para o Rio. Pode ser ou tem barreira? O senhor quer falar para Barretos? Não, não quero falar com a Barreto coisa nenhuma. Eu quero falar com o meu amigo Benício Cleta. Bicicleta? Bicicleta tem a senhora nas pulsas. Eu estou dizendo que quero falar com um amigo. Alô, telefonista? E qual é o número dele, faz favor? Número de quê? De sapatos ou do colarinho? Não, estou perguntando ao senhor se o senhor vai ter a minha palavra de detalhe ou se eu posso votar. Ah, é isso que a senhora está perguntando? Alô, alô, qual é o número do telefone do seu amigo, faz favor? Ah, bem, olha, ele não tem telefone, minha filha. Não tem? Não, então, senhora. Como é que o senhor quer falar com ele, faz favor? Oh, santa ignorância. Olha aqui, ó, filhinha do papai. A senhora telefona para a venda da esquina e pede para chamá-lo, percebeu? Faz favor de dar o número da venda da esquina, faz favor. Ah, olha. Estou olhando. O número da casa, eu não tenho bem a certeza como é que se chama, sabe? Se é 985 ou 121. Agora, a rua é que eu não me lembro como é o nome. O que é que é a minha filha? Já tomou nota? Ainda não. Um momento, faz favor, que eu perdi o lápis. Ai, as minhas encomendas... Alô, já achei o lápis, faz favor. Pode repetir o número, faz favor? Ora, minha senhora, pelo tempo eu já esqueci o número. Não faz mal, pode dizer assim mesmo, faz favor. Eu já lhe disse que não sei. Se a senhora é surda, porque é que não usa óculos? Hein? Faz favor? Se diabo é telefonista ou é condutor de bonde? Eu esqueci o número, senhor. Um momento, faz favor, vou telefonar para um número qualquer, deve dar certo. Ó, dona senhorita, pelo amor de alguém que a senhora gosta muito na sua família, diga-me uma coisa, vai demorar muito? Não, cavaleiro, o serviço é rápido e perfeito. Quero fumar um cigarro enquanto eu vou tentar fazer a ligação, faz favor. Ó, filhota, eu não fumo cigarro, só fumo charuto. Não fumo charuto, que charuto me incomoda, faz favor. Okay. São decorridos meia hora e até agora nada de ligação. Alô, como é, senhorita? A minha ligação para o Rio pode ser ou está com gosto? Momento, faz favor, só podemos fazer a ligação para o Rio dentro de 48 horas. Muito faz bem, favor? Muito bem. O quê? 48 horas?